um sonho a brotar. Um varão chega ao mundo, um novo lar. Sete dias no silêncio inundador, mas em meio à espera há sempre amor. Ó Senhor, purifica o meu ser, como a mãe que anseia, eu quero viver, trazer a sangue a lutar, separada da vida, a alma a clamar. Se uma fêmea nasce 2 semanas em dor, mas tua promessa sempre é de amor. Teu doce véu.